ser. Meu bem, não deixe nada pra depois. Nem perca tempo querendo saber. Porque eu andei cansado, por isso tão calado. E quase nunca sei o que dizer. Mas meu prazer e sentimento é todo seu, pra você brincar de Deus como quiser. Não tem